e fica linda e sem véu, como essa lua no céu. Eu sou o mar, ó meu amor, diz que sim. Vem pousar o teu luar sobre mim. Vem que todo dia, cada noite tem fim, só para nos separar. Ai, minha amada, madrugada chegou e a sua luz me diz que devo partir. Meu coração não compreende a razão de me arrancarem de ti. É tanta mágoa desta separação que já meu corpo chora a falta do teu. E estes cantos meus são como prantos de adeus por me arrancarem de ti. Vocês ouviram a voz saudosa do Carlos Augusto, interpretando de Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Canção da Eterna Despedida. E anteriormente, a voz bonita de Roberto Paiva interpretou, na mesma dupla, Maria da Graça. Você está ouvindo a rádio Roquete Pinto FM 94,1, com o programa Saudade Boa de Sentir, que tem na parte técnica Clay Araújo. Granada é um clássico mundial composto por Agustin Lara em 1945. Vicente Celestino regravou-a no Brasil e nós vamos ouvi-lo. Logo depois, o cantor das multidões, Orlando Silva, apresenta a versão de Vera Correia da Silva cantando Fox Cigana. Vamos ouvi-los. Brilhar cheio de fantasia, meu cantar é só melancolia. Eu aqui vou ofertar. Poetas e seis pétalas de prato reúne em fim do amor. Que pena, quem dera, viver e morrer em teu seio. Te amo, te adoro e choro, pois tenho receio. Parte de ti, minha amada querida, cidade cristal, Granada, tu és minha vida, cidade guarida, tu és o meu pai. Se quiseres saber se és feliz ou se o amor te engana, só alguém te dirá se esse alguém é você cigana. Basta apenas confiar no que diz pra se ter certeza. De que tudo é real, muito embora já só tristeza. Ao ler minha mão, um dia falou sobre o nosso amor, e numa voz calma e fria, meu coração encheu de dor. Mas eu hei de voltar, porque quero saber se enganar. Se é você ou será meu amor que afinal me engana. Porque quero saber se engana. Se é você ou será meu amor que afinal me engana. Os senhores ouviram Orlando Silva apresentar, em versão de Vera Corrêa da Silva, o Fox Cigana. E anteriormente, a voz Orgulho do Brasil, assim era chamado Vicente Celestino. Ele cantou de Agustin Lara este clássico que o mundo inteiro conhece, o Granada. O compositor Paulo Borges foi integrante do famoso conjunto vocal Anjos do Inferno. Hoje, todos são uma saudade boa de sentir. Paulo Borges canta de sua autoria Rumo da Vida. Logo depois, Alcide Gerardi apresenta de Paulo Borges Enquanto o Tempo Passa. Vamos ouvi-los. Rumo da Vida. Você mudou o rumo da vida. da minha vida. Desenterrou uma esperança perdida, reviveu a memória de um amor já no fim. Começou outra história ao voltar para mim. Para que você mudou as curvas do meu caminho e me enganou com outro falso carinho? Foi pra mim um tropeço, apagou minha luz. Por isso eu mereço carregar minha cruz. E agora, outra esperança perdida, nesta hora que tudo foge de mim. Saudade de todos os dias vai embora, e o passado de outrora já morreu para mim. Nem tudo se acabou, nem tudo se perdeu. O que passou, passou. O que perdi, perdi. O que morreu, morreu. Nem tudo se acabou, nem tudo se perdeu. O que passou, passou. A noite não me abraça, o meu amor não vem. Enquanto o tempo passa, eu olho na vidraça e não vejo ninguém. Nem tudo se acabou, nem tudo se perdeu. O que passou, passou. O que perdi, perdi. Não me abraça, o meu amor não vem. Enquanto o tempo passa, eu olho na vidraça e não vejo ninguém. Nem tudo se acabou, nem tudo se perdeu. O que passou, passou. Ouvimos duas bonitas músicas do compositor e cantor Paulo Borges. Os senhores acabaram de ouvir o Alcide Gerardi cantando Enquanto o Tempo Passa. E anteriormente, o autor e cantor Paulo Borges interpretou Rumo da Vida. Erivelto Martins e sua escola. Apresenta de Tom e Vinícius de Moraes A Felicidade. Sucesso do filme Orfeu do Carnaval. Logo em seguida, Francisco Carlos canta a versão de Haroldo Barbosa, o tango Aventureira, que foi um grande sucesso do cantor no ano de 1952. A saudade boa de sentir. Sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Te vejo deslumbrante como outrora, já não te sinto luz do meu encantamento. Com a cerimônia que te chamo de senhora, tu podes ver que já mudou meu sentimento. Já fui mendigo do teu riso e do teu beijo, tive migalhas de esperança e de carinho. Mas dominei o que tu foste em meu desejo. Felizmente agora eu vejo que é melhor viver sozinho. A noite passa, depois vem a alvorada. De ti não sei mais nada, nem mais sei quem tu és. Aventureira, magoaste a vida inteira. De quem era feliz junto aos teus pés. Desesperado, segui o meu caminho, sabendo que entre amigos morava a humilhação. Hoje saúdo a quem vendeu de tudo, mas não compro em mercado de ilusão. Eu te agradeço e relembro como vivo. alguns momentos de loucura e de prazer. Meu pensamento volta às vezes distraído, vai ao passado sem te esquecer. Esta ferida que tu abriste no meu peito, do amor desfeito nunca mais há de fechar. Tua carreira de cruel aventureira, a vida inteira saberá te castigar. Te agradeço e relembro comovido alguns momentos de loucura e de prazer. Meu pensamento volta às vezes distraído, vai ao passado sem te esquecer. Esta ferida que tu abriste no meu peito, do amor desfeito nunca mais há de fechar. Tua carreira de cruel aventureira, a vida inteira saberá te castigar. Ouvimos o cantor enamorado do Brasil Assireste, chamado Francisco Carlos. Ele cantou a versão de Haroldo Barbosa, Aventureira. E anteriormente, Erivelto Martins e sua escola de samba, eles apresentaram do Tom e do Vinícius de Moraes, A Felicidade. E arranjo sinfônico de Pixinguinha, vamos atendendo muitas solicitações. Os senhores irão ouvir O Carinhoso, do Pixinguinha e do João de Barro. Uma gravação que tem exatamente 8 minutos de duração e que se constitui num dos mais belos arranjos dessa composição, que fora gravada por Orlando Silva no dia 28 de maio de 1937. Vamos ouvir o arranjo sinfônico de Carinhoso com Pixinguinha. ouviram o grande arranjo sinfônico do mestre Pixinguinha, na composição de sua autoria e João de Barro, Carinhoso. Essa gravação, repito, com letra, foi levada ao disco no dia 28 de maio de 1937, pelo cantor Orlando Silva, em disco Vitor 34.181. A compositora Bidu Reis consagrou-se como tal e também como cantora, integrante do famoso vocal As Três Marias, de tantos sucessos em nossa canção popular. Bar da Noite é de sua autoria e de Haroldo Barbosa, e mais o bolero Interesseira, em parceria com Murilo Latini, ficaram para sempre na história de nosso cancioneiro. Nora Ney apresenta de Bidu Reis, Bar da Noite, e em seguida Anísio Silva interpreta Interesseira, a saudade boa de sentir. Garçom, apague esta luz, que eu quero ficar sozinha. Garçom, me deixe comigo, que a mágoa que eu tenho é minha. Quantos estão pelas mesas, bebendo tristezas, querendo ocultar que se afoga no copo, renasce na alma, desponta no olhar. Garçom, se o telefone bater, e se for pra mim, garçom, repita pra ele que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar tristonho, sindicato de sócios da mesma dor. Bar que é o refúgio barato dos fracassados do amor. Se for pra mim, garçom, repita pra ele que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar tristonho, sindicato de sócios da mesma dor. Refúgio barato dos fracassados do amor. Não amas ninguém, não tens coração, só causas o mal de quem te quer bem. Interesseira, a mim não convém pagar por um desejo que é farsa do teu beijo, que a alma não tem. Interesseira, sincero por uma aventura interesseira, procedendo assim, verás que tua vida vazia sem guarida marcará teu fim. Sem guarida, marcará teu fim. Os senhores ouviram Anísio Silva cantar de Bido Reis e Murilo Latini em Interesseira. Interiormente, a voz saudosa também da cantora Nora Ney, ela apresentou de Bidu Reis e Haroldo Barbosa, Bar da Noite. Quem canta agora é ele, o rei da voz, Francisco Alves. Ele apresenta duas belíssimas versões de Haroldo Barbosa e com acompanhamento da orquestra de Lírio Panicali, que se intitulam Quantas São e Céu Cor-de-Rosa. Essas gravações ocorreram no mês de agosto do ano de 1943 e o vocal As Três Marias embelezam essas insuperáveis interpretações de um dos maiores e admirados cantores brasileiros de todos os tempos, o rei da voz, Francisco Alves. A saudade boa de sentir. Quantas são três, são quantas são a pedir meu coração. Com prazer, solteiro, contento. A ninguém eu dou mais do que o céu. Oh, Conceição, oh, Conceição, ainda sinto uma saudade dentro do meu coração. Leonor, eu vou te ver domingo. Eu vou te ver. Leonor, eu te espero no portão. Juraci, eu fico triste, eu fico. Juraci, você não me liga, Eu vou te ver. Leonor, eu te espero no portão. Eu te espero. formosa, num céu cor de rosa, longe, longe, divagando e pensando em ti. Tuas juras de amor eu recordei melancolicamente. Lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste sonho, como um solo poente morreu, assim minha alma escureceu na solidão. Noite, noite em meu coração. Eu quis procurar ao meu lado que sem igual teu calor eu não senti. Como o sol no poente ficou, assim o amor já se apagou, desilusão. Noite, noite em meu coração. Eles ouviram Francisco Alves, o Rei da Voz, cantar duas versões de Haroldo Barbosa, Céu Cor-de-Rosa e, anteriormente, Quantas São, acompanhado pela orquestra do maestro Niri Panicali e pelas vozes das cantoras Bidu Reis, Marília Batista e Regina Célia. As três unidas eram as Três Marias. Encerrando o programa de hoje, Albertinho Fortuna canta de Tom e Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar. Logo em seguida, Vera Lúcia, uma das rainhas do rádio na década de 60 e coroada por Carmen Miranda, completa o programa de hoje interpretando o samba Porque Tinha de Ser, de Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Vamos ouvir. Sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti. Sei que vou te amar toda minha vida, eu sei que vou chorar, em cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua lhe apagar, que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Vou chorar, em cada ausência tua eu vou chorar, mas faz cada volta tua de apagar. O que essa ausência tua me causou? Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Ouviram duas excelentes vozes em duas bonitas gravações. Vera Lúcia cantou de Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Porque Tinha de Ser, e Albertinho Fortuna, da mesma dupla, Eu Sei Que Vou Te Amar. Bem, amigos, chegamos ao final do programa de hoje, Saudade Boa de Sentir, agradecendo mais uma vez a habilidade técnica de Clay Araújo e o prestígio que os senhores vêm dando ao nosso programa. E convidamos todos para uma nova apresentação. E aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão.